Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui da Rádio Esotérica FM e também nossos associados simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui trazendo temas de estudos do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Estamos na fase final aqui dos estudos do livro de Charles Webster Leadbeater, O Que Há Além da Morte. Esse livro que nós selecionamos para trazer um estudo realmente muito importante, que é A Vida Após a Vida, caros ouvintes. Depois desta nossa fase aqui na matéria, nós vamos ter uma outra fase que vai ser no plano que para nós agora é invisível, mas que para nós vai ser muito objetivo, que é o plano astral. E nos últimos programas nós temos usado aqui como base também o livro de Charles Leadbeater, O Plano Astral. Nós estamos falando exatamente das categorias de entidades da população do plano astral. E agora nós vamos, depois de ter tratado sobre as entidades humanas, né, que ainda estão vivas, né, ou seja, aqueles que têm corpo, mas que se projetam no plano astral, nós temos tratado aqui daqueles que estão residindo permanentemente no plano astral. E há categorias realmente muito peculiares. E vamos começar aqui usando o texto do Leadbeater, do plano astral, para inicialmente no programa de hoje tratarmos aqui sobre as chamadas sombras e os cascões astrais ou invólucros astrais. Nos diz aqui o Leadbeater sobre esse tipo de habitante do plano astral. Quando a extinção dos princípios no indivíduo é completa, isso é sinal de que acabou a sua vida astral. E como se disse, de que ele passa para o plano devacânico ou o plano mental. Mas, assim como ao passar do plano físico para o astral há um abandono do corpo físico, também na passagem do astral para o mental há uma desintegração do corpo astral, que é por sua vez abandonado. Se o indivíduo em questão se depurou completamente durante a vida de todos os desejos e instintos terrestres e dirigiu todas as energias num sentido de aspirações espirituais e altruístas, o seu ego superior está em condições de absorver em si mesmo toda a mente inferior que projeta em cada encarnação. Neste caso, o corpo abandonado no plano astral é um verdadeiro cadáver, como o corpo abandonado no plano físico, e não pertence a essa categoria das sombras, né? Mas sim a categoria seguinte, a dos cascões astrais. E para um homem que levou uma vida física um pouco menos perfeita, o resultado pode ser quase o mesmo, se o que lhe resta de desejos inferiores pôde esgotar-se no plano astral. Mas a maior parte das pessoas poucos esforços faz para se libertar das tendências inferiores de sua natureza, criando para si mesma uma permanência prolongada no mundo astral, nesse mundo intermédio, também chamado na antiguidade de purgatório, né? E ainda mais perdendo ainda, por assim dizer, uma porção da sua mente inferior, quando há então a segunda morte, né, ou a morte astral. E embora isto seja uma forma muito material para representar o reflexo da mente superior na inferior, poderemos ter uma ideia mais perfeita e bastante aproximada do processo, admitindo-se a hipótese de que o princípio mental, né, o princípio manásico, envia a cada encarnação uma parte de si mesmo para a vida física, com a esperança de reaver no fim de cada vida, enriquecida de várias experiências pelas quais passou, então será o resultado desse envio. Infelizmente, o homem vulgar deixa dominar-se a tal ponto por todas as espécies de desejos inferiores que uma parte da mente inferior se funde com o corpo de desejos, e tão estreitamente que, quando chega a separação no final da vida astral, o princípio, por assim dizer, rasga-se, deixando a porção degradada dentro do corpo astral desintegrado. Esse corpo se compõe então das partículas da matéria astral, de que a mente inferior não conseguiu soltar-se e que, portanto, a mantém prisioneira. Porque quando o homem passa para o mundo céu, né, o mundo mental, esses fragmentos pendentes aderem a uma porção de sua mente e, por assim dizer, arrastam-na para longe. A matéria astral de cada subplano encontra-se no corpo astral em decomposição, na proporção em que a mente se deixou absorver e invadir pelas paixões inferiores. E, portanto, visto a mente, ao passar de um subplano para subplano, não poder libertar-se completamente da matéria de cada um deles, o remanescente astral mostrará a presença de cada espécie mais grosseira que conseguiu manter uma estreita conexão com ele. Então, o que Lidbitter realmente está escrevendo aqui é, na verdade, um outro tema esotérico muito importante, que, na verdade, não é o foco do nosso estudo aqui com relação à morte, mas para entender aqui o que Lidbitter está dizendo, nós somos forçados a dar uma pequena e breve explicação. Porque a parte do nosso corpo físico, há esses dois veículos, né? O veículo emocional, chamado corpo astral, e o veículo mental, né? Que é uma outra aura, que estão conjugados, né? Então, os hindus chamam essa relação entre o corpo mental, entre a mente e as emoções, da relação de kama manas, né? Ou seja, dificilmente ou quase impossivelmente o ser humano tem uma emoção que não seja acompanhada de um pensamento. E a não ser as pessoas que realmente desenvolvem bastante a sua mente superior, dificilmente se tem também um pensamento que não seja acompanhado de uma emoção. Então, o fato é de que quando nós morremos e passamos a nossa vida astral, uma vida onde não há, né, como se alimentar, não há como injetar energia no corpo astral, a não ser por práticas lamentáveis que mais para frente aí nós vamos mencionar, os chamados vampiros, né, que também são habitantes do plano astral, ao contrário do que muitos imaginam, né? Mas um homem normal não tem como alimentar o seu corpo astral. Então ele vai perdendo a vitalidade durante o tempo, durante os anos da vida astral. E finalmente sobrevém a segunda morte. E justamente a sombra, né, que Lidbitter coloca, e também nós vamos ver daqui a pouco, o cascão astral, na verdade é aquele cadáver que fica, assim como quando o ser humano vai embora do corpo, fica o cadáver físico, quando o ser real, o verdadeiro indivíduo sai do corpo astral, ele deixa então o cadáver astral. Mas o que vai distinguir esse cadáver de outros é o quanto, né, e se ele vai com essa fusão, né, kama manásica, né? Eu não gosto muito de usar os termos sânscritos porque a maior parte das pessoas ainda não tem esse vocabulário. Mas é exatamente, se a mente estiver tão fundida, tão ligada com as emoções, então o cadáver astral retém uma parte da mente inferior, né? E isso, inclusive, confere, né, a esse cadáver astral uma inteligência que, se os cadáveres físicos tivessem realmente, os filmes de terror seriam realmente, na verdade, uma realidade, né? Porque a maior parte dos cineastas acha que, de filmes de terror, acha que os cadáveres podem sair dos caixões, escavar a terra e sair assustando as pessoas, né? O fato é que no plano astral isso realmente acontece, ou seja, a alma vai embora do corpo astral e deixa lá um resto, né, que é essa sombra, que tem pouquíssima ou nenhuma inteligência, no caso das pessoas mais espiritualizadas, que não deixaram as emoções inferiores prender a sua mente, e ou até pessoas com desejos muito intensos que não puderam ser esgotados totalmente durante a vida do purgatório, do plano astral. Então esses corpos abandonados, né, essas sombras, por assim dizer, elas têm realmente, às vezes, muita vitalidade, né? E nós podemos continuar aqui com o que Lidbitter diz. Então, aparece assim uma outra classe de entidades, que são as chamadas sombras. Então, deve, porém, observar-se que a sombra, né, uma sombra, não é o indivíduo real, visto que ele já passou para o mundo céu. Ou seja, a alma do indivíduo já subiu para uma dimensão além do que o corpo astral. Então já ocorreu a segunda morte. Mas esse cadáver astral, que é com o qual nós estamos tratando aqui, mas esse cadáver astral conserva absolutamente a semelhança física, a memória e até as pequenas idiosincrasias, o que quer dizer as manias ou o jeito de ser da pessoa, daquele de quem é a imagem fiel. De maneira que é facílima uma confusão, como acontece muitas vezes nas sessões espíritas. Não que a sombra tenha consciência de se ter personalizado, pois que na sua inteligência limitada supõe-se ser o próprio indivíduo. Mas imagine-se qual seria o horror e o desgosto dos amigos do morto se por um momento compreendesse que tinham diante de si não aquele que amavam, mas um simples farrapo das suas piores qualidades. E isso realmente é uma das coisas mais lamentáveis das práticas realmente de se invocar os mortos, porque na verdade pode-se, e isso acontece realmente frequentemente, ao invés de trazer o corpo astral animado pela alma do indivíduo, na verdade muitas vezes se atraem essas sombras ou esses cascões astrais. E eu já disse isso aqui em outros programas e vou repetir, né? Existem maneiras de você identificar se numa sessão espírita, né, com um desses cascões astrais, né, se manifestando através de um médium, se ali está realmente a pessoa ou se, na verdade, se trata de um cascão astral. Porque esses cascões astrais, até para o clarividente observa o cascão, ele tem exatamente a mesma configuração corpórea da última encarnação. Mas o que sobra na sua consciência é tão limitado que a única coisa que ela pode responder ou balbuciar é alguma memória da vida passada, né? Se você chega para esse cascão astral e propõe uma discussão filosófica com ele, o cascão astral realmente não tem nada para responder, porque ele não tem, está destituído, né, da mente, né, que pertence à alma. E é lamentável porque muitas pessoas se contentam com respostas, né, balbuciantes, digamos assim, desses espíritos, né, que se manifestam, que muitas vezes é, na verdade, o cadáver astral que foi atraído. Então, e também é lamentável que muitas pessoas que estão vivas aqui na Terra hoje em dia, também, quando são convocadas a discutir alguma coisa mais elevada, também parece que estão destituídas de mente, né? Então essas são candidatas realmente a criarem depois cascões astrais muito complicados, né? Mas o Leadbeater continua aqui. A duração da vida de uma sombra varia segundo a qualidade da mente inferior que a anima. Mas como esta vai diminuindo sempre, a sua inteligência diminui também. Embora possa conservar uma espécie de astúcia instintiva animal, a tal ponto que, mesmo no fim de sua carreira, pode comunicar-se ainda por meio da inteligência que o médium lhe ceda temporariamente. A essência da sua natureza é ceder a todas as influências más, e como se acha separada do ego superior ou do eu superior, já não contém em si elementos que lhe permitam responder, né, às boas vibrações. Então, essas sombras realmente são bonecos que podem ser manipulados tanto por pessoas, como por magos negros, como por até os elementais podem manipular essas sombras astrais, né, esses cadáveres astrais, e realmente ludibriar muitas pessoas com essa manipulação, porque realmente ela não tem mais contato com uma alma, então ela não tem mais princípio moral que lhe impeça de cumprir ordens, né, lamentavelmente às vezes funestas, que são sugeridas a ela, como por exemplo de obsedar uma pessoa ou de ficar, né, de encosto para cima de alguém ou em algum local. Esses cascões astrais, eles podem ser realmente conduzidos e até instruídos, o que é pior, para cometerem atos negativos, né? Então daí que realmente os mestres da Fraternidade Branca recomendam que nós tomemos muitíssimo cuidado com qualquer coisa que tenha a ver com invocação dos mortos, sessões espíritas, incorporação por meio de médiums, porque nós aqui na Terra, se não tivermos clarividência e conhecimento e experiência com esse assunto, poderemos, na verdade, entrar em comunicação com entidades, né, desse calibre aqui que nós estamos falando. E Leadbeater continua aqui. Tudo o que em si encerre de matéria mental acaba por se desintegrar e reabsorver no respectivo plano, mas não em qualquer mente individual. E a sombra vai se degradando imperceptível até cair na categoria seguinte, que é a dos invólucros ou dos cascões astrais, né? Tudo isso que o Leadbeater está colocando, ouvintes, é para deixar muito claro de que o cadáver astral é, na verdade, um corpo insepulto, né? Ou seja, a pessoa morre no astral, a alma vai embora para o plano mental, mas o cadáver astral fica ali ainda, se decompondo, andando para um lado e para o outro no astral, e muitas pessoas realmente vão lá tentar conversar com o indivíduo e ali já não tem mais nada a não ser uma pequena lembrança daquilo que aquele indivíduo foi na sua vida passada, tanto na vida física quanto na vida astral. Então podemos entrar aqui na categoria dos cascões astrais, né? Então, o cascão astral ou invólucro é apenas o cadáver astral nas suas últimas fases de desintegração, quando o estão abandonando as últimas partículas mentais. Desprovidos de qualquer espécie de consciência e de inteligência, vagueiam passivamente nas correntes astrais, como nuvens impelidas por ventos contrários. Mas, galvanizadas pelo contato da aura, por exemplo, de um médium, podem, né, esses cascões astrais, contudo, animar-se ainda por instantes de um simulacro burlesco e caricatural da vida. Neste caso, uma perfeita semelhança tida com o morto, né? E assim podem mesmo reproduzir até certo ponto as suas expressões favoritas e até mesmo a sua caligrafia, né? Ou seja, não é o fato do médium possuir, né, o dom ali da psicografia, né, que vai comprovar realmente que é o indivíduo que está lá do outro lado, que pode ser exatamente a sombra, né, ou o cascão astral que está ali tentando se comunicar. Contudo, isto é apenas um ato automático das células, que tendem, logo que são sujeitas a qualquer excitação, a repetir mecanicamente os movimentos habituais. E se alguma inteligência parece haver nessas entidades, não procede do morto, mas é, por assim dizer, emprestada do médium ou dos seus guias ocasionais. E esses guias ocasionais também são outro assunto problemático do plano astral, porque muitos dos indivíduos realmente que se dizem guias lá do outro lado são verdadeiros, né, manipuladores de pessoas e também até desses cascões astrais, que eles podem conduzir para as sessões espíritas e ali fazer com que eles se comuniquem, e as pessoas lamentavelmente podem achar que estão se comunicando com seus parentes mortos. E quanto mais tempo tiver passado, né, da época da morte, é mais sujeito a que o espírito ali, né, entre aspas, que está se manifestando, seja um cascão astral, uma sombra astral, do que propriamente um espírito inteligente que esteja ligado com o seu princípio superior. Por isso, ouvintes, muito cuidado com esses assuntos e com essas práticas, né, que tratam com a vida após a morte. Então, esta vitalização temporária, né, do cascão astral dá-se mais frequentemente por um outro processo que estudaremos depois. Conservam também os cascões a qualidade de poder responder cegamente às vibrações, geralmente grosseiras, que lhes eram familiares durante o seu período de existência, como sombras. Consequentemente, as criaturas em que predominavam os desejos inferiores e as paixões grosseiras sentem por vezes estas extraordinariamente intensificadas vibrações quando assistem às sessões espíritas, como se o invólucro fizesse incidir sobre todas as suas más qualidades. Então, ou seja, se a pessoa vai num centro espírita, né, pensando que vai, né, fazer uma comunicação com alguma coisa positiva do outro lado, lamentavelmente, ouvinte, se ali estiver presente um cascão astral, as pessoas, com a sua energia, com a sua vibração, vão vitalizar esse cascão astral. Vocês imaginam só que coisa horrorosa, de maneira que infelizmente, são apenas as vibrações inferiores desse cascão que vão ser vitalizadas, porque as coisas superiores que pertenciam ao morto já terão passado para outra dimensão. Então é, infelizmente, a mesma coisa do que tentar reviver um cadáver físico que já está ali morto. E isso, infelizmente, no astral é uma coisa possível. O Leadbeater também nos diz aqui: há uma outra variedade de cadáver que se deve mencionar nesse parágrafo, embora pertença a uma fase anterior da vida pós-morte. Já se disse que, depois da morte do corpo físico, o veículo astral é, ou pode ser, né, reorganizado com uma relativa rapidez, e que o duplo etérico é abandonado e exposto a uma lenta desintegração, precisamente como acontece ao invólucro astral na última fase do processo. Este invólucro etérico não vagueia daqui para ali, como as sombras ou os cascões astrais, como a variedade que acabamos de descrever. O duplo etérico, ele se conserva a uma distância de alguns metros do corpo físico, né, do morto, que está em via de decomposição. Como é facilmente perceptível por qualquer pessoa, mesmo que levemente sensitiva, é ele a origem das histórias correntes sobre espectros e fantasmas que aparecem nos cemitérios. Qualquer criatura psiquicamente desenvolvida, ao, né, atravessar um dos grandes cemitérios, pode observar as centenas essas formas etéricas azuladas com a aparência de vapores flutuando sobre as tampas daquelas sepulturas que receberam recentemente ali corpos que foram enterrados. E não se pode dizer que o espetáculo seja muito agradável, né? Muito pelo contrário. Visto elas se acharem como serem, né, os seus duplos daqueles fisicamente enterrados nos vários graus de decomposição. Na verdade, o duplo etérico, ele se decompõe, né, em cerca de uma a duas semanas após a morte física, e a tendência realmente é que magneticamente ele fique próximo ao corpo físico. E entre as muitas vantagens da cremação, outra é justamente promover uma decomposição mais rápida, não só do corpo físico, mas também uma dissolução desse duplo etérico que fica ali perto do corpo do moribundo, né? Da pessoa que está por morrer ou que já morreu. E então é uma recomendação que realmente os mestres fazem, que, se possível, os mortos sejam cremados, para que não haja a possibilidade, que também existe, desse duplo etérico ouvinte ser usados negativamente, pois o duplo etérico é energia vital e pode ser moldado, e infelizmente há magos negros que usam, né, e que se deslocam aí para os cemitérios para fazerem rituais, justamente a busca dessa energia etérica para moldá-la e lançá-la contra as pessoas. Então, do ponto de vista magnético, a cremação é muito melhor do que o sepultamento. E Leadbeater finaliza aqui esse ponto: como o invólucro ou casca astral, esta espécie de invólucro é absolutamente desprovida de inteligência e de consciência, né, o duplo etérico, e apenas pode ser trazida a uma espécie de simulacro de vida, sempre hedionda, por um desses repugnantes ritos de uma das piores formas de magia negra, de que é melhor nem falarmos, né? O Leadbeater não quis nem entrar no assunto. Resumindo, em cada etapa do seu caminho da terra ao céu, o homem lança para longe e abandona três cadáveres. O cadáver físico, né, o corpo físico, o cadáver etérico e depois vai lançar o veículo astral. E Nidibita finaliza, que se resolvem gradualmente ou se dissolvem gradualmente nos seus elementos constituintes e cuja matéria é utilizada de novo nos planos respectivos pela admirável química da natureza. Aquela frase bíblica que diz, né, tu és pó e ao pó tornarás, é uma verdade física, uma verdade etérica, uma verdade astral. E nós temos que estar cientes disso, ouvintes, pois a vida é exatamente esse movimento, esse pêndulo que vem desde o mundo espiritual até o mundo físico e depois, no retorno, nós vamos descartando esses invólucros. E um outro ponto que nós poderíamos aqui também acrescentar é que é muito pertinente quando uma pessoa faleça que seja encomendado, então, um rito de exéquias, que é exatamente utilizado para descolar definitivamente o duplo etérico do corpo físico, liberando então essa energia etérica para que ela se decomponha mais rapidamente. Então, as missas de corpo presente ou os rituais de exéquias que principalmente o catolicismo possui e outras religiões também possuem, são realmente muito interessantes para a sanidade realmente dessa energia que fica ali solta, né? Mas nós vamos continuar falando aí de outras categorias de seres que estão no plano astral no nosso segundo bloco. Agradecemos aí a grande audiência dos nossos amigos. Vamos ao intervalinho, sempre convidando a todos que puderem, que quiserem aqui contribuir com o nosso programa. Se associem na Leveira, ouvintes, estamos aí no final do ano, precisando realmente das renovações dos nossos associados para continuarmos essa iniciativa e outras no próximo ano de 2013, se o mundo não acabar no dia 21 de dezembro, que nós temos a mais absoluta certeza que não vai acabar, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site, em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, aqui pela Rádio Esotérica FM, com o patrocínio, o apoio dos associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual, há 16 anos no ar na internet, sempre trabalhando em prol da evolução espiritual, levando temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, assim como o nosso programa Lux Esotérica, que hoje estamos no 23º programa sobre essa temática, o que há além da morte, usando aí como base este maravilhoso livro de Charles Webster Leadbeater, que é O Que Há Além da Morte, e estamos complementando também o livro de Leadbeater com temas aqui do livro O Plano Astral. Leadbeater, que realmente foi um pioneiro nessas investigações clarividentes que nos permitem, ouvintes, conhecer um pouco da vida que nós teremos lá do outro lado da vida, não da morte, porque a morte realmente não existe. Não existe destruição, não existe esse vácuo aí que muitas pessoas imaginam que vão enfrentar ou não enfrentar após a morte, ouvintes, mas sim a toda uma série de processos conscientes. E estamos falando exatamente sobre essas entidades aí que também são parte da população do astral, as sombras ou cascões astrais, e lamentavelmente os cascões astrais podem ser, ouvintes, vitalizados por pessoas malévolas que estão lá no plano astral. Não vamos aqui querer pintar, né, o plano astral como um mundo espiritual lindo e maravilhoso, dourando a pílula, porque assim não é a realidade, ouvintes. Existem, infelizmente, do outro lado também pessoas negativas, pessoas más, magos negros, e que, da mesma forma que eles têm os seus artifícios aqui na Terra para praticar o mal, lá do outro lado também eles têm. E, lamentavelmente, muitos deles aprenderam a pegar esses cascões, esses cadáveres astrais, e vitalizá-los, né? E, infelizmente, diz aqui o Leadbeater, né, este invólucro, esse cascão astral vitalizado é um ser malévolo, um verdadeiro demônio tentador que faz todo o mal que está no seu poder, né? Pois os magos negros que os manipulam colocam esses cascões astrais para fazer determinadas coisas ruins, né? E se mais ele não faz, né, é porque esse cascão astral é relativamente limitado. Como a sombra, ele é muitas vezes utilizado nos horríveis desígnios das formas de magia, que são chamadas de voodoo ou de OBA. Alguns escritores têm lhes dado a designação de elementares, mas este termo, que se tem aplicado em várias épocas a quase todas as variedades de entidades post-mortem, tornou-se tão vago e de sentido tão pouco preciso que preferimos evitá-lo tanto quanto possível. Então, vamos colocando um ponto final aqui nessa nossa exposição sobre os elementais. ou elementares, ou cascões astrais, ou sombras astrais, e vamos partir aqui para uma outra categoria, se não pior, mas que tem muita gente que infelizmente entra nessa categoria de habitante astral, Vins, que são os suicidas e as vítimas de morte súbita. Vamos lá. Lady Bitter nos diz o seguinte: compreende-se facilmente que um indivíduo que foi arrancado da vida física repentinamente, em pleno gozo da sua saúde e de suas energias, se ache no plano astral em condições consideravelmente diferentes daquelas a que estão sujeitos os que morrem com a idade correta ou pela doença. Nesses casos, né, pela idade ou pela doença, os laços dos desejos terrestres que ligavam o velho ou o doente à terra estão naturalmente mais ou menos enfraquecidos. As partículas mais grosseiras estão, com certeza, já libertas, de modo que é a sexta ou quinta subdivisão, e talvez até uma mais elevada subdivisão do plano astral, para onde essas pessoas seguem, né, após a morte. E os princípios foram, por um processo gradual, preparados para a separação. E, portanto, o choque é muito menos violento. Já no caso do suicida ou daqueles que morrem por acidente, não passaram, né, por esses preparativos graduais. E a saída brusca dos princípios do seu estojo, né, do seu corpo físico, pode comparar-se com muita clareza como alguém já o fez ao arrancar repentino do caroço de um fruto ainda verde. Grande quantidade de matéria astral da categoria mais densa ainda está suspensa em volta da personalidade, que por conseguinte fica presa na sétima ou última subdivisão do plano astral. Ou seja, o suicida ou aquele que morre por uma morte súbita ou por acidente fica vagando aqui nessa região do astral onde nós estamos atualmente, ouvintes, aqui presos com a superfície do planeta. Já vimos pela descrição que dela tentamos fazer que esta subdivisão não é realmente uma instância muito agradável. Mas os seus efeitos não são os mesmos para todos os que são obrigados a habitá-la. As vítimas de morte súbita, cujas vidas na Terra foram puras e nobres, não têm afinidade por esse subplano, de modo que o tempo da sua permanência ali passada, citando as palavras de uma carta a esse respeito, ou acontece então num feliz alheamento e esquecimento completos, ou num estado de tranquila sonolência povoado por sonhos cor-de-rosa. Ou seja, se o indivíduo, né, se suicida, ou se o indivíduo morre por acidente e é uma pessoa pura, uma pessoa espiritualizada, ele sequer acorda no plano astral ali inferior, mas ele fica simplesmente inconsciente nesta tranquila sonolência, como se estivesse sonhando, né? Mas, infelizmente, né, se a vida, porém, né, na Terra foi baixa, brutal, egoísta, cheia de sensualismo, haverá da parte dos que por qualquer meio foram violentamente arrebatados à vida plena consciência desta pouco hospitaleira região do astral. Estarão sujeitos a transformar-se em entidades terrivelmente malfazejas, inflamados por apetites horríveis de todas as espécies que de modo nenhum podem satisfazer diretamente, por não terem corpo físico. E então elas tentam aplacar suas revoltantes paixões servindo-se de um médium ou de qualquer pessoa sensitiva que elas passam então a obsedar, né? E não há maior alegria para eles do que se servirem de quantos artifícios o plano astral lhes pode incorrer para iludir os vivos, levando-os a esses mesmos excessos que tão fatais foram para eles próprios. Então, a situação dos suicidas e dos acidentados ouvintes é realmente terrível. A carta que o Lidbitter está citando, na verdade, são cartas dos mestres de sabedoria que falaram exatamente sobre a situação desses mortos por suicídio ou por acidentes. E a mesma carta do mestre também diz, noutra passagem, estes seres, né, humanos que estão ali no astral inferior são os Picharas, ou os íncubos e súcubos dos escritores da Idade Média, os demônios da embriaguez, da gula, da luxúria e também da avareza, poderosamente astuciosos, cruéis e maus, cujas vítimas são incitadas por eles com uma alegria cínica a cometer os piores crimes. São eles que fornecem com a classe anterior, né, dos cascões, né, e sombras, os tentadores, os espíritos tentadores, e que são chamados nos livros religiosos de diabos, né, mas falham completamente perante um espírito que seja puro e reto, nada podendo contra qualquer indivíduo que jamais tenha acalentado em si semelhantes tendências criminosas. Ou seja, os ataques psíquicos desses seres que ficam no astral inferior, que lamentavelmente são pessoas que foram lançadas ali pelos acidentes, pelos desatinos, e a gente vê como o ser humano é tão ignorante que a gente vê aí esportistas, né, jovens praticando esportes radicais simplesmente pelo prazer da adrenalina, e muitos morrem na tenra idade com seus ainda na segunda ou na terceira década da sua vida, simplesmente porque estavam praticando esses esportes, né, chamados radicais ou, né, modernos, aí, estilosos, né, ficam pulando com motos, com bicicletas, com skates, com pranchas, né, e lamentavelmente são pessoas que quando caem naquele astral inferior ou ficam ali sofrendo muito, ou se infelizmente tiverem desejos que não podem ali ser satisfeitos, como eles estão na mesma dimensão que nós, eles estão enxergando as pessoas, eles vão tentar realmente se encostar, obsedar as pessoas para que, e sugerir através das emoções, dos pensamentos, que as pessoas realmente tentem fazer coisas negativas para que eles possam, simplesmente pela visão ou pelas vibrações astrais, sentir de novo os prazeres que eles não podem mais sentir. E como diz aqui o Lidbitter, para uma entidade destas é uma verdadeira desgraça encontrarem um médium com quem tenham afinidade. Isso concorrerá para o prolongamento da sua vida astral, além de a pôr em condições de gerar mau karma durante um período talvez indefinido, e preparando assim, por suas mãos, uma encarnação futura da pior espécie, acrescida do perigo da perda de grande porção do poder mental. Mas se a entidade em questão tem a sorte de não encontrar um sensitivo através do qual possa satisfazer suas paixões, estas, então, não encontrarão satisfação, e vão se consumindo pouco a pouco, e o sofrimento que daí resulta concorre talvez para ir desfazendo o seu mau karma da última vida. A situação do suicida é ainda complicada pelo fato de a violência do seu ato ter diminuído enormemente o poder do eu superior que ele tem de reabsorver em si mesmo a sua parte inferior, o que o coloca sob a ameaça de novos e variados perigos. Porque a desconexão realmente que a pessoa que se suicida está do seu eu interno é tão grande que a alma mesma já fica se questionando realmente se aquela vida que ela mesmo criou se vai ter ou não importância para ela. Então a pessoa está fechada para a sua espiritualidade maior. E isso realmente é muito, muito desagradável e abre realmente portas para coisas negativas. Mas é necessário que se note que nem todos os suicidas são igualmente condenáveis. As circunstâncias determinantes do ato variam desde o ato irrefletido e também irrepreensível de um Sêneca ou de um Sócrates até ao do miserável que se mata para fugir às consequências das vilanias a que o seu mau caráter o levou. E, consequentemente, a situação depois da morte varia igualmente. Isso é bom se notar, né? Uma coisa é um suicida que está fugindo de si mesmo, a outra é do capitão de um navio que prefere ficar ali salvando até a última pessoa e que afunda junto com o navio e que morre ali. Esse é um tipo de suicídio diferente do covarde que tira realmente a sua vida porque não sabe o que é realmente viver e acha que vai dar cabo da sua vida com um tiro, cortando os pulsos, quando na verdade cada um de nós tem que assumir a sua cruz e a carregá-la, por mais pesada que ela seja, ouvintes. E cometer esse crime contra si mesmo é uma das maiores perturbações da evolução que podem existir. Os estudantes de ocultismo são ensinados a defender-se, né, dos ataques desses seres inferiores aí que ficam perambulando pelo astral inferior. Mas o indivíduo que sem esse conhecimento se aventure a cruzar com tais entidades no seu caminho dificilmente as evitará, ou pelo menos não deixará de mais cedo ou mais tarde vir a sofrer os resultados da sua influência. E vocês podem me perguntar, ouvinte, mas que treinamento é esse que o indivíduo tem para evitar ser obsedado por seres do astral inferior? A maior defesa, ouvintes, é ter realmente uma vida espiritual. Uma pessoa que tem a sua religião, que frequenta a sua igreja, que pratica os ritos os métodos estabelecidos pela sua crença espiritual de ascese, de purificação, e que leva, que tem no seu cotidiano a prática da espiritualidade, nada repele mais esses seres inferiores do que esse comportamento. Ao contrário, a pessoa que nem se lembra que é, né, não se lembra ou que nem sabe que é uma pessoa espiritual, que vive no mundo, pelo mundo e para o mundo, e que acha que tudo é química e tudo está dentro do corpo físico, essa pessoa é o melhor prato para que um obsessor do astral pode encontrar, porque ele gruda na pessoa e fica sugerindo as coisas mais absurdas para a pessoa, que vão desde os crimes mais hediondos até as vilanias e cometer realmente os excessos mais absurdos que são possíveis e imagináveis. Então, ouvintes, a verdadeira defesa contra esses seres é ter uma prática, uma vida espiritual. E não deixar, ouvintes, que os prazeres, que os apegos nos conduzam. Mas há aqui uma oitava categoria muito peculiar de habitantes do plano astral, que são os vampiros e os lobisomens. Apesar de muitas pessoas acharem que eles não existem mais, lamentavelmente existem, ouvintes. E nos diz aqui o Leadbeater, né? Com relação aos vampiros e os lobisomens. Resta-nos ainda falar destas duas espécies de entidades, ainda mais repelentes do que aquelas pessoas que estão no astral inferior, mas que são felizmente muito raras. Embora difiram muito e tenham várias características, podemos talvez juntá-las no mesmo grupo, visto terem em comum caracteres de horror sobrenatural e de extrema raridade, devido ao fato de serem legados de civilizações de raças antigas. São anacronismos monstruosos, relíquias horrorosas de um tempo em que o ser humano e o seu ambiente eram, sob muitos pontos de vista, diferentes do que são hoje. Nós que pertencemos à quinta grande civilização, né, a raça ariana, deveríamos estar atendendo ao nosso estado de civilização, absolutamente livres de um tão terrível destino. E realmente assim o é, tanto que essas entidades são hoje consideradas apenas como fábulas da Idade Média. Contudo, há exemplos do seu aparecimento, principalmente nos povos onde ainda há uma forte corrente do sangue da quarta grande civilização, a civilização Atlante, como vê-se ainda na Rússia e na Hungria. As lendas populares são evidentemente exageradas, mas, no fundo, há nelas verdades de impressionante realismo, nas estranhas histórias que ainda hoje correm de boca a boca entre os camponeses da Europa Central. Os traços gerais dessas histórias são bem conhecidos e não precisamos, né, repeti-las, né? E aos leitores da literatura teosófica, sabem que é possível viver-se de maneira tão degradante e egoísta, tão criminosa e brutal, que a mente inferior se encontre por completo encarcerada nos desejos e absolutamente separada de sua origem espiritual na alma ou no eu superior. E muitos haverá que supõem que este acidente, né, a dos vampiros e dos lobisomens, é que seria realmente quase que impossível estarmos expostos a encontrar pelas ruas essas criaturas sem alma, mas que infelizmente existem, né? Só para realmente resumir isso, porque nós já estamos no final do nosso programa, é tanto o vampiro como o lobisomem são realmente seres humanos que se afastaram, se romperam totalmente a ligação com a alma. A alma abandona o corpo, abandona esses seres, às vezes até no plano físico, e porque acontece esse abandono? Porque são pessoas que cometem crimes tão brutais contra si mesmo e contra a humanidade, como é o caso histórico daquele personagem que gerou o mais icônico de todos os vampiros, que era o Conde Vladimir, ou Vlad Dracul, que ficou popularmente conhecido como Draco. Que era um homem que matava nas batalhas e que matava cruelmente, que empalava as suas vítimas e muitas vezes bebia o próprio sangue dessas vítimas. E então essa brutalidade tão grande fez com que ele se transformasse num homem sem alma, mas não do ponto de vista simplesmente aí poético, mas real, ouvintes. E o lobisomem também são seres que se entregam a vibrações tão baixas, tão negativas, que o seu corpo astral realmente se assemelha a um lobo, ou o que é pior, a animais ainda mais repugnantes, e mais brutais. Então, o verdadeiro vampiro e lobisomem é, na verdade, uma condição espiritual de desconexão com a alma, com o eu superior. E, infelizmente, na humanidade, há pessoas tão más, tão baixas, que são pessoas sem alma, mas que nós só poderemos saber isso verdadeiramente se nós pudéssemos enxergar no coração dela se ali há ou não uma chispa divina. Porque de outra forma, ouvintes, é praticamente impossível. E a outra forma é ver realmente o quão boa ou quão má é uma pessoa, pois uma crueldade, uma maldade tão grande que leva pessoas a matarem milhares, né? Centenas, dezenas de pessoas. Isso, ouvintes, não é normal, não é uma coisa que indique qualquer tipo de sanidade, e nós devemos realmente evitar esse tipo de pessoa e buscar sempre ter a nossa vida espiritual para não cair jamais num absurdo tão grande como esse. Mas, ouvintes, infelizmente, pelo avançado da hora, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Há ainda aqui categorias a nós trabalharmos. Vamos ter ainda mais programas tratando ainda desse assunto da população do plano astral. Ainda vamos chegar na categoria dos não humanos. Então, agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês e convoco a todos para uma última vibração, ouvintes, evocando dentro de nós justamente o contrário de todos esses comentários que nós acabamos de fazer, para o conhecimento e instrução de todos. Vamos fechar os nossos olhos e sintonizar a nossa natureza espiritual, a nossa chispa divina nos nossos corações, procurando, ouvintes, compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Esperamos estar de volta com vocês, ouvintes, numa próxima oportunidade, fazendo os últimos programas aqui dessa série, O Que Há Além da Morte. Fiquem agora, ouvintes, com a programação musical interativa, muita música da nova era, boa música para o seu ouvido, música para a sua alma e o programa Lux Esotérica, que traz aqui sabedoria para a nossa instrução, para a nossa alma também, ouvintes. E me despeço com um forte, um caloroso, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. A todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.